Bem, irmãos, vocês sabem que todos nós, momentos da vida, passamos por frustrações. Você já passou muitas frustrações? Você tinha uma expectativa de algo bom, que algo bom fosse acontecer, e ao final, não aconteceu. É uma sensação muito ruim, não é? Quando você está ali vibrando e vendo as coisas indo bem, bem, bem, e de repente, ao final, deu tudo errado. Você já viu uma mulher frustrada na cozinha? Quando ela vai receber visita, e aquele dia queima o arroz, aquele dia o bolo que era para subir, ela foi descobrir só ao final, o fermento estava vencido, não subiu, abatumou tudo. E começou a dar tudo errado exatamente naquele dia da visita. E ela fica frustrada, porque ela queria fazer o melhor para as suas visitas. Não é assim com vocês, mulheres? Ou o homem vai fazer um churrasco, e ele é um ótimo assador, mas aquele dia o carvão não prestava, não tinha força aquele carvão. A carne ficou mal passada, totalmente ao avesso do que você sabe e gosta. E você teve que servir aquela carne que nem você estava com vontade de comer. Frustrado. Já passou isso? Acho que sim. Elas e eles, acho que sim. Pois sabe que Deus também passa por frustrações. Assim como nós, eu até digo, praticamente todos os sentimentos que nós passamos, Deus passa. Você viu o versículo que foi aberto o culto, Jeremias 2:21? Que diz ali que Deus escolheu Israel como se fosse uma videira, uma parreira de grãos selecionados. Foi a melhor parreira plantada. Era para ser frutos bons e ao final, deu frutos azedos. E Deus se frustrou com aquilo. Então quer dizer que assim como nós nos frustramos com situações, nós nos frustramos às vezes com pessoas, Deus também se frustra. E aí eu quero que você leia a Bíblia comigo agora, no capítulo 15 de João, lá a videira do Antigo Testamento, a parreira, deu errado. Era para produzir coisas boas, acabou produzindo uvas amargas. Capítulo 15 de João, verso 1 em diante. Veja na sua Bíblia aí comigo. E como os nossos visitantes disseram durante os dias de carnaval aqui, abra a sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia. Se você tem a Bíblia no celular, pode ligar a sua Bíblia, não pode? Mas agora vamos combinar uma coisa. Se você está lendo a Bíblia no celular, se olhar Facebook durante o culto, é pecado. É ou não é, meus irmãos? Claro que é. Olhe em casa depois. Ah, eu tenho que ver meus e-mails. Não, ninguém é tão ocupado que tem que ver os e-mails durante o culto, né? Combinado? Vamos pedir para Deus, quem abrir Facebook durante o culto, Deus, cai um raio na cabeça. Pá, pastor, não! Aí ninguém vai abrir Facebook, né? Hein? Isso é só, mas olha, irmãos, é sério, a gente fala brincando, mas é sério, hein? Porque esse é um ambiente que a gente agora está concentrado na adoração e no ouvir a palavra de Deus. Vamos lá. Capítulo 15 de João. Jesus está dizendo, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não estiver ligado à videira? Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto. E assim vos tornareis meus discípulos. Olha como que Jesus abriu esse momento. Eu sou a videira verdadeira. Mas no Antigo Testamento a videira não era Israel? Era. Deus plantou Israel, diz no profeta Isaías, para ser uma luz entre as nações. Lembra de onde Deus tirou Israel? 400 anos escravos no Egito. Um povo pobre, miserável, e Deus se manifestou a eles, Deus se apresentou a eles, se deu a conhecer, tirou-os da escravidão, levou-os para uma terra boa, que tinha leite e mel em abundância, e aquele povo começou a prosperar. Mas essa imagem que aquele povo de Deus era videira, era para dar frutos para todas as nações olharem para aquele povo e dizer: mas que povo lindo, que vida linda eles levam. Levam uma vida limpa, uma vida íntegra, uma vida que agrada ao Deus deles. Israel era para ser uma referência no mundo, mas Deus disse: Israel falhou. Sabe por que que existe a igreja? Porque o primeiro povo escolhido de Deus falhou. Aí Deus levantou o segundo povo. E o que que Deus espera então do segundo povo? Daqueles que são os ramos, uma vez que o Senhor agora é o tronco da parreira. O Senhor é a videira. O que que Ele espera dos seus ramos? Frutos. O título da pregação de hoje é Frutos ou Fogo? Entenderam já pela leitura da palavra? Frutos ou fogo? Nós estamos destinados por Deus. No sentido, o propósito de Deus para conosco é que nós tenhamos uma vida vinculada a Ele. E uma vez vinculado a Ele, tenhamos uma vida semelhante a dEle. Que as pessoas possam olhar para nós e dizer: mas que vida boa vocês levam. Eu quero ser assim. Sabe o que tem acontecido algumas vezes? Pessoas, inclusive líderes de religiões malignas, têm dito para os seus seguidores: eu não posso mais te ajudar, vai lá na igreja evangélica. Você acredita nisso? Eles têm observado que a vida cristã é superior. Nós não estamos dizendo que nós somos superior, mas o tipo de vida é um tipo de vida que preenche o nosso coração, preenche a nossa alma, e não é só para o consumo próprio. É para nós abençoarmos os outros. Aliás, frutos servem para quê? Não é para comer? Frutos não é só para embelezar árvores, não. Eles não são decorativos, eles são para alimentar. Quer dizer, aquela vida que você tem, dá para o seu próprio consumo e dá para os outros, para você ser uma referência para outras pessoas. Pois aqui, essa palavra de Jesus, ele está dizendo: esqueçam temporariamente, esqueçam Israel. Eu e você somos um novo povo. É isso que Jesus está dizendo. Aquilo que foi frustrante, aquilo que não deu certo, não por culpa de Deus, porque as pessoas não viveram adequadamente. Agora é um novo momento. E vamos dizer, desde Jesus, se levanta um novo povo sobre a terra. E esse povo se chama Igreja de Jesus. Amém? Pois agora está nos dito aqui que o ramo que está mesmo ligado a Ele não der fruto, o Pai corta. Eu tenho uma parreira, aliás, tenho três parreiras em casa, né? No pátio que eu tenho lá, eu chamo de chácara, tá? Sabe quantos metros tem a minha chácara? Tem 10 por 5. Tenho 12 tipos de árvores frutíferas nesse pedacinho. Tenho romã, mirtilo, uva, mamão, acerola, pitanga, amém, a minha auxiliar está ótima aí, amora, bergamota, são 12 tipos, mas pastor, cabe tudo. Ah, eu fiz caber, porque eu gosto tanto de árvores e frutas, que eu dei um jeito. Mas aí quando chega no inverno, a parreira cai todas as folhas, daqui uns dias já vai começar a cair, e ela parece no inverno que está morta. Tem uma irmã aqui da igreja, comprou uma casa. Ela não conhecia uma árvore, não sabia nada de árvore. E tinha uma parreira muito linda na casa dela, com armação prontinha, mas ela comprou bem no inverno. E quando chegou lá, e um dia eu fui visitá-los, e ela disse: pastor, olha isso aqui, está tudo morto. Eu disse: não, irmã. Ela sabia que eu mexia um pouco com plantas, e ela disse: pastor, corta fora. Não, irmã, isso aí tem vida aí dentro. Fui lá, podei a árvore, a parreira para ela, e depois, quando chegou ali por setembro, outubro, aquilo começou a brotar, brotar, brotar. Em dezembro, janeiro, tinha uva aos montes. Mas o que eu fiz? Tinha que tirar os galhos que não produziam mais. Tinha muito galho seco. Aquilo tem que ser cortado fora. Aquilo tem que ser tirado. E às vezes também tem galhos. Não sei se você conhece, quem conhece a linguagem mais agrícola. Muitas árvores brota um galho que vem de baixo, um galho lateral. Como é o nome daquele galho? Ladrão. Olha só o nome do galho. E o que se faz com esse galho? Porque ele tira a força da planta. Ele tem que ser cortado. Ele é um galho que tem muito, ele é muito viçoso. Ele tem muita força, mas tem que ser cortado. Ele não produz nada. Se nós cortamos o que não produz nada, galhos secos e galhos que tiram a força. Imagina Deus. Deus sempre nos escolheu para que a gente produza frutos. Você, se tivesse um trabalho, ou se tem um trabalho, e está sempre operando no vermelho, sempre dando prejuízo, sempre prejuízo, sempre prejuízo, o que é que você vai fazer? Não vai fechar aquele negócio e abrir outro? Claro! Se você tem um serviço que não está te rendendo o suficiente para você comer, para você pagar suas contas, para você criar seus filhos, o que é que você vai fazer? Vai mudar de trabalho. Ou você ia morrer passivamente cruzando os braços, entrar em depressão, fechar o seu quarto e chorar a sua decepção consigo próprio. Tem gente que faz isso. Sabe o que, eu digo para mim mesmo? Se eu tivesse numa tremenda necessidade, falando em termos de comida, alimentação, ou não condições de criar minha família, eu não teria problema nenhum de comprar uma caixa, duas, três de canetas e vender debaixo da passarela. Não é? Ou vender pipoca na esquina, ou churrasquinho na outra esquina. Não tem problema, porque uma coisa que eu vou fazer é não morrer parado. Amém? Quem é aqui que não vai morrer parado também? Amém, é isso aí. Nós vamos à luta, nós vamos não ficar ali, cruzar os braços. Ah, o destino quis. Não, não, parece que o destino seria uma força tão poderosa. Não. Há poucos dias eu estive lá na África, e as pessoas, às vezes, com 40, 50 anos, estão doentes. E olha o que é o pensamento das pessoas. Elas pegam e dizem assim, os mais jovens não levam para buscar um socorro, às vezes, na cidade. Eles simplesmente dizem assim: sofri. Sofri significa, não tem mais jeito, é o destino. Agora eu vou morrer, esperar a morte chegar. Pessoas com 40, 50 anos... Quem tem mais ou menos 40, 50 aqui? Olha aí, ó. Um bom. Pode levantar a mão, eu também tenho 50, tá? E agora apareceu uns quantos? Hein? E as pessoas, vamos dizer assim, jovens, não é? Não é jovens com 40, 50? E elas dizem: sofri. Aquilo é uma forma de comodismo. Elas dizem: não tem mais nada a fazer. Não, nós pensamos diferente. Sabe que Deus pensa diferente? Quinta-feira eu falei aqui de uma parábola, de uma história que Jesus contou. Tinha um homem que era o dono de um parreiral, e ele plantou também lá no parreiral, ele plantou uma figueira. E ele foi viajar e deixou o capataz. E depois, 3 anos consecutivos, aquele dono vinha. Claro, se tu tem uma plantação de uvas e no meio uma figueira, a figueira chama atenção. Ela ganhava um cuidado especial. Pois o dono disse: olha, 3 anos eu venho aqui e essa figueira não tem fruto algum. Disse ao capataz: pode cortar. Mas aí o agricultor disse: patrão, um pouquinho só. Espere 1 ano mais. Eu vou fazer uma cova aqui em redor da figueira. Vou colocar estrume na esperança que venha frutificar. Aí o patrão disse: tá bom. Mas se no ano que vem não tiver frutos, ela será cortada. Deus investe em nós, não é isso? Muitas vezes nós acho que estamos nessa condição da figueira que está só tendo aparência, só folhas. Tudo nesta vida, escute o que eu vou te dizer, tudo nesta vida tem semente, tudo que é ser vivo. A palavra para o sêmen masculino, sêmen significa semente, você sabia? A mulher tem suas sementes, o homem tem as suas sementes, não é? Animais têm as suas, vejam, vegetais têm as suas formas de sementes. Tudo na vida é para reproduzir, tudo no fundo, é para não ser uma coisa parada. Quando não tem mais sementes, quando a vida não flui mais, então está implantada a morte. Olha o que o Senhor diz, vocês que estão ligados a mim, vocês que estão limpos já pela palavra de Deus, veja, vocês que estão vinculados, devem produzir frutos. O fruto da vida cristã. Claro que primeiro o fruto da vida cristã é um relacionamento pessoal seu com Jesus Cristo. É a sua identificação, é você crer nele e se relacionar com ele. Sabe o que tem acontecido muito? As pessoas querem estudar a Bíblia. E que bom que querem estudar a Bíblia. E elas querem estudar as doutrinas bíblicas, muito bem. Mas cristianismo ainda é mais que doutrinas. Cristianismo é um relacionamento pessoal com o Salvador. Amém? É um relacionamento diário pela oração. Você sabe, onde você for, lá está o Senhor. É um relacionamento, vamos dizer, uma amizade com Jesus. E amizades, elas são desenvolvidas ou elas param. Nós temos amigos, você tem amigos. Que algumas amizades simplesmente pararam. Não pararam? A gente começou a se visitar menos. De repente um foi morar numa cidade distante. E aconteceu e aquela amizade esfriou. Não é que vocês são inimigos. Não, não tem problema nenhum. Simplesmente aquilo foi diminuindo, diminuindo. Frutos. Quando a gente tem frutos, não é algo lindo. É ou não é lindo? Quem aqui se criou no interior, poder chegar lá e comer um fruto? Qual o fruto que você comia quando era criança, de apanhar direto da árvore? Quem que se criou assim numa situação dessa? Não vale roubar da árvore do vizinho, tá? Ah, bom, aí já diminui as possibilidades. Eu lembro, quando a gente ia comer figo, figo maduro. Quem lembra de figo maduro aí? Sabe quando o figo está bom? Quando o sabiá já furou o figo. Sabe, sabiá é inteligente. Só vai no figuinho doce. Então, quando o sabiá furou o figo, pode ir lá. Que aquele figo está doce. Que mais você comia direto da árvore? Caqui? Ah, quando estavam bem madurinhos. Ou você ia pegar bergamota ou laranja e assim por diante. Mas era aquilo prazeroso. Chegar até a árvore, apanhar os frutos e comer os frutos. Você acha que Deus não tem esse mesmo prazer conosco? Ver que seus filhos estão produzindo coisas boas nessa vida. Estão vinculados a Ele e uma vez vinculados a Ele, produzindo coisa boa. Produzindo um exemplo, uma conduta, uma fé. Produzindo um bom testemunho. Essa semana eu encontrei um empresário aqui da cidade. Ele me conhece, mais ou menos. E nos encontramos num mercadinho lá perto da minha casa. E ele me disse, pastor, tenho que falar contigo. Pois não. Tu não tem lá na igreja dois funcionários para trabalhar na minha empresa? Estou precisando de dois. Ele sabe, mais ou menos, pouco que ele me conhece, quem eu sou e quem nós somos. Você pediria um funcionário para qualquer pessoa? É ou não é? Não pediria, né? Ele pediu, se tem dois lá, só faltou assim me dizer, se tem dois, bom. Só faltou ele dizer bom, mas ele não disse bom. Mas eu espero, se tiver que fazer uma indicação, de alguém que tenha um bom testemunho. Porque se é um cristão aqui entre nós, ah, é um cristão mais ou menos... eu não vou queimar o nosso nome, nem o nome do reino de Deus, numa pessoa que eu não tenho segurança com ela. Amém? Você queimaria o seu nome? Não, não queimaria. Mas se tu sabe de uma pessoa correta, um cristão de verdade, uma pessoa que está andando com Deus e tem uma oportunidade de trabalho, essa pessoa nós indicamos. Amém? Amém? Olha o que diz mais o Senhor. Aquela pessoa que permanece nele. Tenta imaginar a figura da parreira. E a parreira cheia dos seus galhos. Da onde vem a força da parreira? Vem das raízes, vem do tronco, até chegar nos galhos, mais lá da ponta. Da onde vem? Então o Senhor está dizendo, a força que nós temos, as capacidades todas que nós temos, vem dele. Eu sou a videira verdadeira, porque a outra que nós falamos no início, faliu. Foi uma videira que se tornou degenerada, dizia lá em Jeremias. Ela frustrou Deus. Vou te dizer uma coisa. Sempre que você frustrar Deus, você frustrou pessoas também. Eu sei, às vezes a gente frustra pessoas. Não devia, por causa de algum erro nosso. Não deveria, não. Mas acontece. Acontece. Não vamos nos colocar agora que todos nós estamos num grau tal que nunca decepcionamos ninguém, que nunca falhamos com Deus, nunca falhamos com pessoas. Falhamos sim, você concorda comigo? Falhamos, mas nós estamos uma coisa, nós estamos no processo de melhoria. Deus é muito sábio, é claro. No Antigo Testamento, não se podia colher frutos de uma árvore ou de uma videira até o terceiro ano. Não se colhia. No quarto ano, a colheita tinha que ser entregue para a obra de Deus. No quinto ano, você começava a desfrutar daquilo que você plantou. Alguém podia, mas que demora? Calma, a árvore precisa se tornar adulta. Observem. A árvore precisa ser adulta. Depois do terceiro ano, então ela estava adulta. Depois, a prioridade não era o ser humano, a prioridade era Deus. Depois os demais colheitas, Deus agora pode usufruir, pode ficar para ti, cumprindo, é óbvio, o teu dever para com Deus. Pois nessa vida, então, tem dois tipos de pessoas, os produtivos e os improdutivos. Ou os produtivos e os inúteis, pois aquele galho seco, aquele tem que ser cortado. E Jesus não fala tanto do galho seco, ele fala do galho que está vinculado, mas não tem fruto. O prazer de quem planta uma árvore frutífera é o fruto. Até economicamente falando, não é? Se um negócio está te dando prejuízo, prejuízo, prejuízo, não dá mais, tem que interromper e fazer outro. Eu me criei no meio de uma chácara, que era do meu pai, com 4 mil árvores de pessegueiro. 4 mil pés de pessegueiro. É muita coisa, gente. Lá da nossa chácara saíam caminhões de pêssego levando para a fábrica, com 500 caixas cada carga, lá em cima, amarrados. Agora, sabe o que meu pai fazia quando uma árvore começava a ficar velha? Chega um período que a árvore está cansada. Tinha que ser arrancada aquela árvore e plantada uma nova. Porque aqui nós estamos falando de produtividade. Nós não estamos falando de misericórdia para com um pé de pêssego, né? Nós estamos falando ali é um negócio, ali é um negócio, tem que produzir. Agora, todo mês de junho tem algo a fazer numa chácara de pêssego. O que se faz? Se poda. Tem que tirar esses galhos que o agricultor já sabe, esse galho não vai dar nada. Ou esse galho está muito grande, tem que cortar um pouco. Quer dizer, tem uma série de coisas que tem para preparar uma boa produção. Pois quando o Senhor, agora vamos falar, quando o Senhor não é que nos corta fora da videira. Você está andando com Deus, você está produzindo vida cristã. Mas ainda assim o Senhor faz cortes. Sabe como é que se chama esse corte? A poda. Às vezes Deus não te disciplina. Às vezes Deus não te dá um aperto, às vezes Deus permite você passar até uma crise para você buscar mais Ele. É Deus podando, diz aqui, que aquele que dá fruto, o Pai limpa, o Pai poda. Aqueles excessos, o Pai tem que tirar os excessos. Quem de nós não precisa algum cortezinho da parte de Deus? Hein, irmãos? Ah, mas Deus vem com aquela tesoura que faz o corte? Às vezes Deus usa irmãos para nos dar um corte. A gente às vezes não gosta, né? Ah, eu já fico inimigo daquele. Fica amigo dele, mais amigo ainda. É Deus às vezes usando uma pessoa para te ajudar. Aquele excesso. Ou começa a brotar na nossa vida um galho ladrão. Um galho que não vai produzir nada, vai tirar nossas energias. Você começa a canalizar, começa a canalizar a sua vida para uma coisa que está roubando a tua atenção do Senhor. Pode ser que alguém te adverte disso, atenção, cuidado. E não necessariamente não é uma coisa que é um pecado. Pode ser que alguém de nós comece a se ocupar tanto, seja o seu trabalho, você está tão ocupado, que aquilo começa a roubar totalmente a tua força, que era canalizada para Deus. Cuidado. O objetivo da parte de Deus é a nossa produção. Tudo na vida produz. Sabe que nesse nosso mundo tem muitas ideologias. E uma vez eu fui lá no leste europeu, e lá eu vi na prática o que a ideologia dos países que se dizem mais socialista, socialista para o povo, porque os grandão são bem capitalistas, tá? Em tudo que é regime é assim. E o povo lá não tinha vontade de trabalhar, porque nada era deles. Tu planta, a colheita não é tua, é do governo. A casa que tu mora não é tua, é do governo. O governo vai te dar um ranchinho por mês? Ou aqui no nosso país, aqui vizinho, na América Central, ali do lado, na ilha? Lá nada é teu. Um dentista lá ganha 15 dólares por mês. Um médico bem pago talvez ganha 30. 30 dólares são 70, 80 reais por mês. Nós estamos falando de um médico. As pessoas não têm força, não têm ânimo, na verdade, para trabalhar. Porque elas produzem e não podem colher o que estão produzindo. Não pode usufruir. Nós podemos, não pode? Aquilo que você trabalha, você pode usufruir. Você pode melhorar sua casa. Você pode comprar um automóvel. Você pode viajar para um país, para outro, livremente. Para um estado, para outro. E esses lugares, muitos deles não é assim. Então isso tira, quando a gente não pode comer do próprio fruto, isso tira a força de trabalhar. Entende o que eu estou falando? Olha o que o Senhor está dizendo para nós, que tem que se produzir fruto. Quando nós não produzimos, nós não podemos usufruir das bênçãos. Então isso traz desânimo. Produção é algo que está dentro de nós. Está dentro de nós. Eu não estou falando também, irmãos, de umas coisas selvagens, de exploração das pessoas. Não estou falando isso. Eu estou falando de produzir e poder comer do pão que tu mesmo gerou. Amém? O Senhor está dizendo para nós aqui que nós, estando vinculados a Ele, nós vamos produzir. Você pode fazer um estudo mundial. Os países de origem protestante são mais prósperos que os outros. Estou falando até em dinheiro, finanças. Porque é uma cultura do trabalho. Sabia? Estive lá agora num país de origem muçulmana e de uma outra religião nativa lá. As pessoas não sabem trabalhar. Não têm esse ânimo para trabalhar. Não têm motivação para trabalhar. Porque nós funcionamos muito por motivação. Não funcionamos? Se tu faz um trabalho e isso está rendendo um bom dinheiro, tu quer trabalhar mais. Tu quer expandir mais. Isso é óbvio. Isso está dentro do ser humano. Reprodução e crescimento está dentro. E é isso que o Senhor está dizendo. Que Deus Pai fez isso quando nos chamou para Ele. Para nós reproduzir a vida dEle em nós. e ampliar isso para os outros. Se você parasse um pouquinho, e é para isso que nós estamos aqui falando hoje, você tem sido, do ponto de vista cristão, um cristão produtivo. Agora, tira o lado só financeiro, material, traz para o espiritual, um cristão produtivo. As pessoas olham, quer dizer, e o teu tipo de vida alimenta outros? É uma referência para outros? Ah, pastor, eu não estou sendo um bom exemplo, então você está improdutivo. Ou você está, eu estou aqui na igreja, eu como se estivesse na videira, mas eu estou meio inútil. Cuidado, perigo. Lembra o tema dessa pregação? Fogo ou fruto? Fruto ou fogo? Onde não tem fruto, será cortado o galho e vai para o fogo. Vida cristã. Às vezes as pessoas pensam assim, ó, quem não conhece o evangelho, ah, o Deus de vocês dizem que vocês vão ser felizes depois de morrer. Não, a Bíblia não diz isso. Também. Mas nós já começamos a ser felizes agora. Amém, irmãos? Porque se uma igreja diz, ó, você vai ser feliz depois de morrer. Mas depois de morrer eu quero ser feliz agora também. Será que Deus fez alguém para a infelicidade agora e a felicidade posterior? Não. Felicidade agora, felicidade depois. Amém? Esse é o pensamento de Deus. Mas às vezes um segmento de um determinado grupo cristão distorce as coisas. E eles dizem, essa vida é só para sofrer, é só para penar. Depois então você vai ser feliz. Aí eu diria, esse Deus não me serve. E para você, você diria isso também? Esse Deus não pode ser um Deus bom, que como se alguém quase tem que passar por uma miséria para depois conquistar algo melhor. Não. Frutificar é para agora. É para agora. É isso que o Senhor está dizendo aqui nessa palavra dele, meus irmãos. E quando, no verso 8, veja ali, nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto. Muito fruto. Não é um frutinho esparso, um aqui, outro lá, outro acolá, nessa videira. A vontade de Deus é muito fruto. Pessoas possam olhar para você, para sua família e dizer, eu quero ser assim. Isso aí está alimentando outros, está inspirando outros. Eu quero ser assim. Pessoas olharem para a nossa igreja e dizer, não, essa igreja é uma igreja séria. Eu quero congregar lá. Eu quero me vincular a esse grupo cristão. É assim que nós pensamos. Produzir frutos, mas a base, você viu? Vinculados ao Senhor. Se você for um empresário, tem um negócio próprio, e você tem um funcionário, e esse funcionário é inútil, você mantém ele? Claro que não. Claro que não. Se você é responsável por um setor lá na sua empresa, e uma pessoa que está debaixo da tua responsabilidade, vamos pegar uma palavra forte, é imprestável. Não gosta de trabalhar. Você o manterá? Não, não o manterá. Porque tudo que vai andar para frente tem que passar pela produtividade. Sabiam, meus irmãos? Sabiam? Se uma pessoa quer conquistar algo na vida, um jovem quer entrar num concurso, quer entrar numa universidade, ele vai ter que estudar muito para entrar lá. Não vai? Mas se ele quer dormir até meio-dia, esquece. Deus não abençoa pessoas preguiçosas. Né? Tem gente não cristã. Tem gente não cristã que cumpre princípios da palavra de Deus. Nem sabem que estão cumprindo. Mas um deles é a questão do trabalho, da determinação, de ser correto no seu trabalho também, mas de ser ali, ó, determinado. Pois uma pessoa determinada, mesmo não sendo cristã, Deus abençoa ela, sabia? Nesse particular, não estou falando de salvação, estou só falando de coisas materiais, naturais da nossa vida. Pois, o que eu estou te trazendo hoje, essa palavra de Deus, firma bem o teu vínculo com o Senhor. unido a ele, da mesma coisa que o galho está unido ao tronco, e é nutrido, é alimentado pelo tronco. Assim seja você. Aceita isso, meu irmão, minha irmã? Vamos fazer isso? Já estamos fazendo com toda certeza, mas vamos deixar isso cada vez mais firme na nossa vida. Repito o que Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. A videira antiga não deu certo. Agora, aqui estão os galhos, não estão? Aqui somos nós os galhos. E o Senhor vai vir procurar fruto, a mesma maneira que aquele homem, dono da propriedade, veio na figueira buscar frutos. O Senhor vem buscar. Leve pessoas para Jesus, fale de Jesus, testemunhe, ore por pessoas, ajude pessoas. Faça isso, isso também é fruto. Além da vida exemplar, que é fruto também. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus, vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos para nada te dispersar nesse momento. Você ouviu a palavra de Deus e diante da palavra você tem que se posicionar a favor ou contra. Você ouviu a palavra que falava então de fogo e fruto. O Senhor não quer destinar ninguém para o fogo. Ele por si próprio não quer. Mas uma coisa o Evangelho exige: os frutos. Você tem que mostrar. Frutos são algo visível. É algo visível. Você vai ter que mostrar a este mundo que você é de Jesus, que você tem semelhança com Jesus, que suas obras são obras como se fossem o próprio Senhor fazendo-as. O mundo precisa enxergar frutos. Mas agora eu te digo algo: Deus precisa enxergar os frutos na sua vida. Se forem só folhas ou só sequidão, o destino será o corte e, finalmente, o fogo. Se você tem algo agora a dizer ao Senhor: Senhor, eu quero acertar algum aspecto da minha vida que está como que um galho morto, então acerte isso hoje de noite, meu irmão, minha irmã. Se você tem até ali a aparência, tem a linguagem, tem os costumes dos cristãos, mas ainda te faltam os frutos, te determina nessa noite: Deus, continua a investir em mim. Eu me comprometo a uma vida frutífera, uma vida exemplar. Você pode dizer isso a Deus, claro, se você quiser. Eu sei que Deus está falando contigo. Permaneça no Senhor, não desista. Pessoas que desistem, elas nunca irão ser frutíferas. Pessoas instáveis nunca vão colher o fruto. Pai querido, nessa noite, nós te agradecemos pela tua palavra, por tudo que teu Espírito vai falando a nós enquanto ouvimos o que vem da tua parte. E te peço, ó Deus, se alguém entre nós está como galho seco, ou com, até como galho aparentemente vivo, mas sem produzir, ou outro de nós produzindo até frutos amargos, também aqui trabalha, Senhor. Você quer pedir isso para Deus? Trabalha em mim, Senhor. Trabalha em mim, eu preciso arrumar esse, aquele, aquele outro aspecto. Pode dizer isso para Deus agora, diga. Seja honesto consigo mesmo. Você sabe que Deus te ama, Ele não quer te jogar fora. Não tenha medo de fazer orações francas. Deus amado, te peço que cada pessoa que está aqui dentro tenha certeza da sua ligação a ti. Você tem certeza disso? Meu amado, minha amada, você tem certeza disso? Que você já é do Senhor. E uma vez sendo do Senhor, vai produzir os devidos frutos. Senhor Deus, eu te peço. Que cada homem, cada mulher que está aqui, dê frutos dentro de casa. Dê frutos aqui na igreja. Dê frutos bons lá onde trabalha. Ou quando estão de lazer, estão igualmente dando bons frutos, bons exemplos. Por onde passarmos, ó Deus, deixemos as marcas dos frutos. Coisas visíveis, como são os frutos. E que a nossa vida sirva para alimentar outras pessoas. Você gostaria de pedir isso para Deus? Que a minha vida cristã seja visível e nutritiva para outros ainda. Peça isso para Deus, porque essa é a vontade de Deus. No nome de Jesus Cristo, Pai. No nome de Jesus. Se você está recebendo algo de Deus, você recebeu, de repente, um chacoalhão de Deus. Deus chamou atenção, até de uma fragilidade sua. Ou você anda muito parado, até um tanto relaxado, relapso. E você diz, não, eu não vou ficar assim, porque eu corro risco, inclusive, de ir para o fogo. Não, eu não vou ficar assim. Então você pode dizer, Deus, eu quero ser produtivo. Você pode dizer isso para Deus. Até digo mais, você deve dizer isso para Deus. Eu quero ser produtivo, Senhor. Assim cumprindo tua vontade. No nome de Jesus. Fique na presença do Senhor. Fique na presença do Senhor. O que Deus falou contigo por esta palavra? Que atitude vais tomar depois desta noite? Que atitude? Eu sou a videira verdadeira. E o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Esse dá muito fruto. Deus, eu te peço, que cada homem e mulher que está aqui dentro, que te ama, está unido a ti, como o galho está unido ao tronco, que produza muito fruto. É muito, não é pouco. Uma super safra de bons frutos, Senhor. Eu quero ser como a árvore carregadíssima de frutos, para a glória do teu nome. Vamos encerrar com essa pequena oração. Eu quero ser como árvore. Vamos dizer juntos? Eu quero ser como árvore, carregadíssima de bons frutos. Para a tua glória, Senhor. Para a tua glória, Senhor. Amém. Amém. Amém. É muito lindo ver uma árvore, às vezes tendo que ser escorada. Você já viu árvores escoradas? O pessoal bota umas madeiras debaixo, porque é tanto fruto, para não quebrar os galhos. É muito fruto. É muito bom ver crentes que alegram o coração de Deus. Você lembra o que Deus disse um dia para Jesus? Tu és o meu filho querido, tu és o meu filho amado, em quem tenho prazer. Tu me dá prazer, meu filho. Porque a vida de Jesus, vamos dizer, pegando essa linguagem, era cheia de bons frutos. Fruto ou fogo, que seja fruto. Amém? Diz para o teu irmão aí, fruto ou fogo? Fruto ou fogo? Fruto ou fogo? Então diz, fruto? Fruto. Amém, irmãos?